188, corrupção passiva, artigo 317, advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. E ele vem com cinismo aqui e se lança. Silêncio do voo da ponte Rio-Niterói. Em Brasília. Formação de quadrilha. Nas câmaras municipais. Formação de quadrilha. Nas milícias. Formação de quadrilha. Nos governos estaduais. Formação de quadrilha. Em Brasília. Formação de quadrilha. Em Brasília. Formação de quadrilha. Em Brasília. Formação de quadrilha. Quase todos são. Vagabundos. Eu vou dar o nome dos deputados associados a essa camarilha. E acho que vão sobrar poucos. Obrigado.